segundo informações que eu tive, de facto houve uma situação de um pai que estava a nadar com a filha, com as costas, levava a filha às costas, e que estaria a ter uma espécie de afogamento, ou estaria mesmo a afogar. Os nadadores aperceberam-se e entraram imediato em ação e recuperaram a situação. Portanto, quer o pai, quer a criança que estaria com ele. Portanto, acabou por resultar em bem, dada a presença dos nadadores salvadores ali na Ilha do Picoto. Exatamente. Sim, sim. Nós este ano, pela primeira vez na Ilha da Boa, na Ilha do Picoto da Boa, temos dois nadadores salvadores e que ontem tiveram uma primeira experiência de sucesso. Sr. Presidente, de facto nota-se muita gente a querer aceder, a querer estar também junto à Praia Fluvial. Podemos dizer que esta é das praias do concelho com a maior capacidade no Exatamente. Que respeita a esta situação da pandemia. Sim, sim, sim. A praia, portanto, está, neste momento, está com, pode apanhar com 410 pessoas. Podem frequentar a praia, que era a zona de do Torial, que era a zona da piscina, normalmente para todas as crianças. Nós estamos, ou tentamos, incutir nas pessoas todas as normas que a Direção-Geral de Saúde programou a nível nacional. Toda a zona está devidamente identificada, temos duas entradas e duas saídas, ou pelo menos uma saída devidamente identificada para tentar não haver o ajuntamento de pessoas. Encontramos também, tentamos sempre incutir a ideia, as pessoas quando circulam de cá no areal, oficialmente na parte que se diz ao bar da Ilha do Picoto, que devem usar máscara, ou no mesmo acesso às casas de banho, devem sempre com a máscara. E gostaria de repetir que este ano, pela primeira vez, também devido à situação, principalmente temos bandeira azul para o segundo ano seguido, mas também à situação da pandemia, temos dois nadadores salvadores.